Autorizado posto de turno 0, vento no 00 grau, 079, ajuste altímetro 1021. Para informação de tráfego, temos um P3 da Força Aérea, a perna do vento da pista no 0. 7, ainda não havia tráfego, está livre pouso no 0, está 3896. Então, 396 para informação, o mesmo foi instruído a fazer o sistema na perna do vento da 1-0, o tráfego se encontra a 1.502. Ok, a vista agora o tráfego está 3896. Olimpo 06, reporte visual com Airbus da TAM na final da pista 0. 02 está visual. Então, Olimpo 06, prolonga a perna do vento da 1-0, aguardando autorização para girar base. A informação de tráfego com Boeing da Gol, próximo à Duna, reporte visual com o mesmo. Olimpo 06 está prolongando a perna do vento, aguardando instruções. Olimpo 06, prolonga a perna do vento da 1-0, aguardando autorização para girar base. E reporte visual, companheiro azul. Olimpo 06, está prolongando a perna do vento, vai reportar a ponta base, ainda não está visual, companheiro. Bruno 094, como está a sua posição? 1 hora, 7 milhas, mantendo no 1500, fazendo P3, fazendo circuito de tráfego da pista 1-0, não interessa nessa aproximação. Ok, bom, 1-0-4, gente. Fala 2-1, olho pra pista, no controle de forma, frequência 2-1, decimal 9. 9-0-2-9, tá, 3-0-9. 3-0-9, tá, companheiro. 7-0-9, agora será ser a base. QNA 2021 down. Go down and lock it, go 1094. Olimpo 06, autorizado já de gera base, aguarde autorização para novo toque remetida. Olimpo 06, já de gera base, aguarde autorização, enquanto tem intenção de realizar outra remetida no perfil anterior. Gente, Olimpo 06, aguarde autorização para remetida no ar. O mais bravo uniforme, chama o centro de cifra na frequência 1285, alterna 1245. 1285, 1245, 1245. Papão Messiah, Alfa Fox, reporte para do céu, uma transferência da reportal, vento Salvador 110 graus, 08 nós, Tijão Tímetro 1021. Aguarde autorização para remitir no ar, devido a aeronave está decolando a pista da sua frente com a curva à esquerda. Sente o papão comercial Alfa Fox, toque trato avistado, decolado aos 2.6, aguarde transferência para o controle. Para o meu Charlie Alpha Fox. Chame controle da presente, 120 decimal 80. 2080, chama lá, tá, André. 4207, acione identificação, via chegada Golf, desça para 4.100, hoje chama 021. Guarda a autorização para tirar base pelo circuito pela esquerda. 306, pede aqui no nosso. Gente, mantenha 1.003. 207, cancelada, sua inscrição, eu já estou em outro lado da chegada. Portaria 5957, autorizado cruzamento da 1038, reporte na Delta. Como eu chamo a Alpha Fox, mantenha-se em condições visuais, militares, confirma a cruzada para o destino. 357 ideal, controle, controlado o Alpha Fox, em cima 14. 1410. Sente, chamo Alpha Fox, mantém-se em condições visuais, autorizado direto de destino, reporte quando 20 milhas de Salvador. Confirmando o estimado para pouso, 1410. 1410, 9 milhas, reportará até o Alpha Fox. Controle, bom dia, com 1230 da coluna PUC. 1230, contato radar na decolagem, esse veio de saída PUC até o nível 370. 370 no perfil, 370. Aérea 5957, autorizado, colagem 0, 0190, 099. Grupo Volume, seu nome, fala. Direto. Chame controle de salvador na frequência 1200. Chame controle de salvador, 1210. Chame controle de salvador, 1210. Chame controle de salvador, 1210. Chame controle de salvador, 5957, autorizado lá, direto coral. Direto coral, contato 57. Autorizado, toque remetida 8, é nóis. Já está sendo retido a pistão 0, a gente está. Salé 6140, mantenha a posição do ponto zero. Confirme procedência destino, pessoas a bordo e tipo de equipamento. Tissão Juliette de Papá, voo local na cidade de Feira de Santana, informa temos um tráfego na posição de 11 para 2 horas, 8 milhas, mantendo o número PS 70. Informa que encontra-se na área de Salvador, ajuste 1031, né? Confirme quantas milhas irá se aproximar de Salvador. Salvador, está pronto para a base. Quando fizeram meu autorizado girar a base, agora a autorização para o novo toque é remetida para o sistema zero. Salvador, girando base, aguardando a autorização. Controle do sistema meia, 140, decolando essa escuta. Tiraram 140, contato radar na decolagem, suba via saída da Puca para o nível de voo 350. Via Puca para o 350, pode voar, 140, voa inicialmente já, mas aguardando a transição de 136. Chama inicialmente, obrigado. Ana 737, sendo identificação, via chegada boa nós de Ana, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 021. Vento 2, 120 graus, 09 lanche. 06, atrasado, só tem retido, pista no 0. Informa o que se solicita aqui, subindo até o nível 250. Gente, o Oceaneiro 6140 até o nível 250. Olimpo 06, tocou RMT aos 4 anos, aposto na perna do vento da piscina 0. Aposto na perna do vento da piscina 0, vem cá, galera. E Salvador, deixando em 140, poderia continuar com o 135 Pro do Mike Oscar 363? 6140, só nos temos um tráfego de setor norte, eu estou indecida, mantenha o peixe da saída. A gente vai manter o perfil da saída, chega em 140. Azul 2770 para informação de tráfego à sua esquerda, 1P3 da Força Aérea, a perna do vento da pistola 0 a 1.503. 7770, salve. O Azul 2770, autorizado, decolagem pistola 0, vento 1.10 graus, 079. Sim, decolagem 770. Olimpo 06, porte visual com Embraer da Força, a Embraer da Azul na final da pistola 0. Olimpo 06, está na perna do vento 1500 pés, ainda não está visual para nada. Olimpo 06, porte visual com Embraer da Azul na final da pistola 0, prolongando a perna do vento. Prolongando a perna do vento, reportará para o visual, Olimpo 06. Ótima missão para o Recife, na frequência 251, alternando 238. 7, bom dia, para informação de tráfego à sua esquerda, rumo oposto a 1.500 pés, um T3 da Força Aérea, a perna do vento da pistola 0 não interfere. Tráfico já acertado, autorizado com pistola 0, vento no 20 graus, 089. Estamos quentes, tráfico à esquerda é o alvo na TCAS, está livre, pouso, por favor. Afirmo, azul com a 207 autorizado com uso pistola 0, vento no 20 graus, 089. Olímpico 06, visual com o Embraer da Azul na final do pistola 0. Afirmativo, já foi visual pela nave. Entendi. Azul 4206, copiou a autorização para pouso? 4207, corrigindo da Azul, copiou a autorização de pouso? Agora sim, 4207, copiou e está visual agora com a aeronave à esquerda. Afirma, azul 4207, autorizado pouso pistola 0, vento 1110 graus, 099. 4207. Azul 2770, decolado aos 43, estamos em controle instalador na frequência 120, decimal 80. 200, obrigado, boa. Encontrando no 2545. Frequência do Xenemão 40? Xenemão 140, Santa Recife em 1268, alterna 1245. Feito 2005, até 2045, Xenemão 6140, bom dia. Bom dia. Salvador, boa, azul 2770, decolado, passando 2017. Azul 2770, com a panela de colagem, segundo paramento de voo, 160, saída coral, autorizado voar direto coral. 160, direto passo coral, azul 4270, obrigado. Na 739, autorizado final do procedimento ali, essa que foi pistola 0, vista para 2, meu pés, o ajuste na 021, reporte estabilizado. No 4207, no solo, aos 45, ali vai fechar no controle de sol, na sequência no 21, décima 9. Bom dia, 219. Tá de vento. Gente, bom dia. Olímpico 06, canal final, baixar aqui pra nós. Gente, Olímpico 06, autorizado toque e arremetida pistola 0, vento 1110 graus, 10 mais. Olímpico 06, autorizado toque invertida pistola 0. 1-648, não escuto, doutor? Afirmativa, 1-648. 1-648, encontra esse pronto para decolagem? Afirmativa. Gente, após a passagem do T3 da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter a pistola 0, do bloco mesmo? Afirmativa. Após a passagem do Super Orion, a linha mantém na 1-0, 1-648. Uma 98, acima de identificação, via chegada do MED 1, deixa para o nível de 2050, a gente chama 021. Com 8, manter a posição de chegada número 3 na próxima. Ação 06, prossiga. Guardião 05, reporte fora do solo. Luiz 06, tocou RMT aos 14, aposta a perna do Zendão, nós vamos liberar no eixo de imediato. Terceiro meio de imediato, livra eixo, me quer se prestar a doença. Para informação de tráfego, à sua esquerda, o PTJ Fusera é o mesmo em contração no 1500 pés, direção na perna 200-0, não interfere na sua decolagem. O vento 110 graus, 09 nós, ajuste altímetro no momento 1021, autorizado a decolagem de pista 10. Observa o tráfego, 1021, livre decolagem, voo 9642. Guardião 05, mantenha 510 e aguarde transferência. Nós vamos afastar no máximo 5 milhas. Ah, gente, então o senhor vai ficar afastado no máximo 5 milhas, é isso? Apenas. Gente. Pronto, pronto, espera da 10217. O 217 não autorizado, aliado, mantém pista no 0. Mantendo 10217. Olimpo 06, só para informação, temos um helicóptero da Polícia Militar na 510. Olimpo Olimpo 06, para informação, temos um bug da Gol prosseguindo para pouso na pista 0, mesmo encontra-se próximo agora. Devido ao mesmo, faça 360 pela direita, reporte reinterceptando na perna 200 da 10. 06, 360 pela direita, reporte reinterceptando. 360 pela direita, Olimpo 06. 06 à direita. Decolado ao 50, chame o controle elevador na frequência 120, decimal 80. 2080, no 648. O guardião 05 reporte no setor do sobrevoo. Reportará, 05. Radar na decolagem, a subvenção sai da POCA para o nível 350. E a POCA 350. Reporte na perna 200 da pista 10 e visual com bug da Gol na final da pista 10. O Olimpo 06 desça para 1.000 pés. 06 desce para 1.000 pés, vem com você para perna 200 e reporta lá. Estabilizar a linha 73 da 10, Gol 79. Turno 739, completado o procedimento, chame a torre em 1.8 do final 5. 2174. Gol 2175 não autorizado, decolagem da 10, vento 10 graus, 10 anos. Decolagem da 10, Gol 2171. Está chegada a mão, reporte quando não pode dar o meu. 1739, continua a aproximação agora no pista livre, tráfego já avistado, para informação de tráfego à sua esquerda, o C3 da Força Aérea, descendo para 1.000 pés, o mesmo não interfere na sua aproximação. O tráfego encontra-se no rumo oposto. O vento para cheque 10 graus, 10 nós, o ajuste altímetro 0021, aguarde pista livre. Ok, pista 90, desce para 2, meu pé, resposta brilhada. Descendo para 2, meu pé, procedimento autorizado, a resposta estabilizada, tá? 4777. Negativo. Sente no gol no 739, para informação de trânsito para sua esquerda, no rumo à posição, no 1100, no P3 da sua série, na perna 200, pista 90. Gol 1739, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 092. Autorizado pouso, gol 1739. Senhorinha, professor de coordenação, estou ao centro, por gol 1648, pro Rogério Caju. Salvador, professor de coordenação, gol 1648. Foi lá. Solicitando a frequência 120, decimal 80. 208, 12171. Solicito 06. Visual, acompanhe da bola final da piscina 0. Já ajudou. Tente o livro 06 para a longa perna 200 da piscina 0, guardando autorização para girar a base. Piscina 06 para a longa perna 200, guardando autorização. Senhor Salvador, guardião 05, já sobrevoou aqui o CC e a CC vai tornar para todos os Salvador. Tente o guardião 05, autorizado conseguir direto para a titura é 503, reforço o jogo com P3 da Força Aérea, no momento na perna 200 da piscina 0. O guardião está visual com tráfego, deve para o tráfego do Graeb, foi perfeito. Sente o guardião 05, eu sente. Olimpo 06 autorizado, gira base, pistola 0, aguarde autorização para a última permitida. 06, gira base, guarda autorização. Controle 2171. Prossiga. Autoriza motiva para evitar formações? 2171, aguarda autorização do centro Recife. Confirmamento do desvio solicitado. Pro 204. Perdão, 231. Sente autorizado, desvio na prova 231, gol 2171, confirma por quantas milhas? Por 40 milhas, o 2171. Sente autorizado, desvio 2171. No solo 55, realizará ficha de controle de sono, frequência no 21 décimo 9. O Olimpo 06, para informação, à sua esquerda, o helicóptero da Força Aérea, centro do seu tráfego, irá pousar no pátio à direita da pista auxiliar, não intercepta. Aguarde o chalite. Olimpo 06, autorizado, toque e emitida pistola 0, vento no 30 graus, 07 nós, ajuste altímetro, 10, 31. Olimpo 06, autorizado, toque e emitida pistola 0. Senhor Salvador, guardião 05, na final. Gente, guardião 05, tráfego avistado, reporte solo controlado, pulso contra risco. Guardião 05, solo 56, boa tarde. Lá no final do procedimento, ele é só que seu pista no 0, deixa para 2, meu pé já posto com a estabilidade. 2171, chame o centro Recife na frequência 951, alterna no 238. Negativo, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1238. Habilitado, está 4777. Está 4777, completando o procedimento, chame a torre na frequência 1985. 1895, está 4777. Canal 200, pistão 0. Professora Meia, reportando até 1200, pistão 0. Na escuta do elevador? Afirmativo, está estabilizado e baixado travado, 4777. Então, 4777, direto do estado, autorizado por pista no 0, vento no 30 graus, 10, nós, ajuste altímetro no 0, para informação de tráfego à sua esquerda, na pena 200, pista no 0, a 1.500 pés, o P30 por férias. Está aceito o tráfego, autorizado por pista 4777. 3740, fora de identificação, autorizada a chegada do MED ONU, desce para o nível de voo 050 e voa na proa de ITAP, ajuste no 020. Olimpo 06360 pela direita, reporte reinterceptando. 06360 pela direita, reporte lá. Fernando Leto, pistão 0. Olimpo 06, faça o novo 360, reporte novamente reintercepção. Informa o tráfego para ponto na pistão 0, já indo na. 06, novo tráfego pela direita. Novo 360 pela direita. Então, 4777, solo 02, direita, solo 1, descendo decimal 9. Direito 209, tá? 4777. Completando o procedimento, chame torre em 198, do final 9. 295, espero que a informação passar. Fiz um avião esquina, Galmaviário 21, informa o tráfego T3 da Força Aérea, mantendo através norte da torre na perna do vento, não interfere. Continua a aproximação da autorização. Gente, no Pizarro Meio, reporte a intercepção na perna do vento. 3198, autoridade de pouso, pistama 0, vento 120 graus, 109. Pistama pouso, 109, vento 109. Bravo Alfa Hotel, está autorizado táxi, reporte na taxiológica. Olimpo 06, mantém a perna do vento, bom volume para o Juradade. 06, mantém a perna do vento, guarda. Autorizado em graça, pista 17, aguardando para a decolagem. Em posição, Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa, hotel atento à espera de turbulência do rebote, autorizado a decolar a pista 7, vento 140 graus, 099. Direita, salão, na dezena, decimal 9. Tá fora do solo, Bravo Hotel. Papai, meu Bravo Alfa Hotel, decolado ao 07, no farol de estação, chame controle, na 20, decimal 80. 208, Alfa Hotel. Ponto de espera da 1-0. 1-0-9-4, mantém o ponto de espera. Vai manter. Olimpo 06, informa o tráfego, um helicóptero se afastando no setor sul, não interfere, continua a aproximação, aguarda na autorização. Escrever-se nesse tráfego para a nova central. Controle, Papa-Romeu Bravo Alfa-Pé. Papa-Romeu Bravo Alfa-Pé, motor 52 visuais, que é a distância linha do litoral, confirma intenção. Vai prosseguir para sobrevoo em Vera Cruz e no abandono prossegue para a aviação de ILS na pistana zero, na condição aí do controle. Bravo Alfa, até confirme o tempo da saída. Uma hora. Sete. Tirana 200, acima de identificação, via tirada pelo mal de ônibus para o nível de 2050, ajuste no 021. Tirana 200, acima de 200. Papai meu, Mike Serra Golf, autorizada a descida para 3.000 pés. 094, autorizado linha de monte, pista no zero. Pista no zero, com no zero, não está. Olimpo 06, Tucuém, arremeteu Juno 1, curve à esquerda, 1.500 pés. Reporte no através norte da torre. Esquerda, 1.500, aponta da Olimpo 06. Zero, ação de identificação, via chegada do anel de ônibus, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Luna 094, informa o tráfego T3 da força aérea, mantendo a perna 200 da pista 10, informa que a taxa de colagem irá manter a proa até 3.000 pés. Uma zero nove quatro, autorizado do colar, pistão no zero, da turma 20 graus, 09 mais. Olimpo 06, mantém espera no setor norte, com curvas pela direita, aguardando para novo circuito. Olimpo 06, espera setor norte, com curva direita. Como tráfego, um Boeing da Gol decolando agora da piscina zero. Preciso estar fazendo espera, setor norte. Obrigada, senhor. daqui a pouco. Falou mais sem agosto, forma tráfico feio para a sede na aproximação à posição de 12 horas 8 milhas com grau speed 1459 em redução, o arco é presidente. Isso, seja bom, continua a aproximação, aguardando a autorização. Sede, continua a aproximação, aguarda a autorização, 3744. 1-0-9-4, mantenha a prova até 3-1, chame agora o controle, 1-2-0, decimal 8-0. 1-0-8, obrigado. Feliz Salvador, boa tarde, 1-0-9-4. 1-0-9-4, conta atrasada na decolagem, mantenha a prova até 3.000 pés, depois intercepta o peixe da saída mesmo, subida para o nível 370. Subida 370, prova até 3.000 pés, e acima de 3.000 reassume. Alô, Bravo Alfa, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Tenha a frequência livre para auto-coordenação, chama no regresso. Pode falar com a Prod, Pogbo 094? Com 094, autorizado, código. Obrigado. A torre é mais grave, complete novo procedimento, chame a torre em 1-8, decimal 9-5. Obrigado. 3, espera sobre a perna do vento, reporte a interceptão no novo tráfego para pouso na pista 1-0. 0-6, CMZ, até o direito. Agilizando, cancelar o instrumento na... O fã não conseguiu fazer o fã. Chagulf, ciente, informe para o cancelamento. Informa o T3 a 1.500 pés no setor norte. Agilizando, cancelar o instrumento. Agilizando, Olimpo 06, mantém o setor nós sem interferência com a final da 1-7, devido ao tráfego que vai prosseguir para a pouso 1-7. Olimpo 06, vai manter o setor nós sem interferência. Está 3740, no solo 06, direita, solo 121, decimal 9. 219, a direita 3740. Autorizado, alinhar e decolar que estão no 0, vento 1, no 0 graus e no anulas. Alinha, solo no 0, graus. Alinha, solo no 0, graus. Alinha, solo no 0, graus.